fui a uma festa na Lapa que há muito tempo eu não vi, o couro comia. Era MC, partideiro, tudo o que eu queria. Lá da Cinelândia já se ouviu o som. Era o DJ na vitrola, meu Deus, que grave bom. Tava calor pra caralho, eu com a camisa do Mengão. Fazia estilo com uma bermuda e um batidão. Passei pela portaria, tocava o tanclã. E junto a isso, pandeiro, cuica, surdo e tantã. É hip hop com samba junto na mesma batida. Igual aquilo no mundo, não tem coisa parecida. Mistura de Racionais com Orquestra Tabajara. Foi com isso que eu dei de cara. Me recomponho do susto, vou direto pro bar, pego uma serva. Lá dentro era sujeira pra queimar uma erva. A mulherada dançando deixava a florida pista. Enquanto isso, das caixas saiu uma base sinistra. Tomei minha serva, iniciei meu bailado. É, eu tava mesmo endiabrado. Quando me dei conta, o astro rei já raiava pra desespero geral. Mas o DJ caprichava. Toquei a pequena, luz de um abajur lilás. Feito artista de cinema em cenas sentimentais. Perto de um pronto-socorro, uma sirene me acordou. Num quarto sem forro, em estado desesperador. Me levantei, lavei o rosto, quase morro de desgosto, pois foi um sonho e se acabou. Eu gosto é assim, de verdade. Rio de Janeiro, do Brasil, para todas as bocadas do mundo. Marcelo D2, modernizando o passado. Hip hop com samba, coisa de malandro. Pra quem sabe ler, um pingo é letra. Falou.